coloca, ela fica maluca, já vem com a xereca piscando pro bater. Pra piranha que tá de 17, e na macura eu mando pra estar. Olha a cara que ela faz, mó carinha de piranha. Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada. Cara de quem quer pegar, cara de quem quer parar. Cara de quem quer pegar.